anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco do Chase, né? Dedicado especialmente ao Chase aí. Vamos falar como funciona e vamos trazer algumas pautas aí para vocês, alguns assuntos aí, né? Para umas opiniões nossas, para vocês ficarem um pouco por dentro aí do que pode acontecer aí, né? Em relação ao ano passado, que teve, o ano passado foi o primeiro ano que teve esse modelo de Chase, né? O Chase já está aí desde 2004, mas esse ano foi o primeiro modelo do Chase que continua, que o pessoal gostou muito, menos eu. Então, vamos falar um pouco aí. Elião, tudo certo aí, né, Elião? Vamos seguir aqui. Como funciona o Chase, pessoal? Simples. Agora, todos os pontos foram praticamente zerados, né? Todos os pontos foram zerados aí, como todos, sempre todo ano acontece, mas temos um porém aí. Foi adicionado 3 pontos por vitória, né? A cada vitória aí soma 3 pontos. Por exemplo, o Kyle Busch, Jimmy Johnson e o Matt Kenseth, eles somaram 3 pontos a mais, 12 pontos a mais, né? Que são 3 pontos por vitória, são 4 vitórias, 3 vezes 4, 12. Então eles somaram 12 pontos a mais que os outros aí. O Joe Logano com 3 vitórias, ele foi com 2.009 pontos, né? O Harvick, o Dale Jr., o Kyle Edwards e o Kurt Busch, 2 vitórias. O Keselowski, o Matt Truex Jr. e o Denny Hamlin com 1 vitória cada um, né? Já o Jim McMurray, o Jeff Gordon, o Ryan Newman e o Paul Menard, esses pilotos aí foram por pontos e não por vitórias, né? Só para fazer uma comparação que o ano passado tivemos 13 pilotos indo para o Chase com vitórias, né? Apenas o Keselowski foi com 4 vitórias. Já em 2015 tivemos 3 pilotos com 4 vitórias, que já falei aqui, foi o Johnson, o Kyle Busch e o Kenseth, né? E esse ano caiu para 11 pilotos que foram por vitórias para o Chase aí, né? Então tivemos aí 2 pilotos a menos vencendo em 2015. Esse ano também não tivemos muitas surpresas indo para o Chase, como aconteceu ano passado. Todos lembram, ano passado o Wendy Amendin acabou vencendo em Green, né? E foi pro Chase. Esse ano aí não tivemos, que quem venceu esse ano foi o Kyle Busch, né? Então tivemos basicamente todos os classificados esse ano aí, foi quem estava já no bolo ali, os pilotos já estavam ali já cozinhando ali para ir pro Chase aí, até esse termo que eu usei agora, cozinhando, vamos falar bastante dele aí daqui a pouco. Como funciona o Chase? Simples. Os pontos são zerados, é adicionado ponto, esses pontos extra aí nessa primeira etapa, tá? Lembrando que o Chase é separado em 4 etapas, então nessa primeira etapa esse adicionado, esse ponto de vantagem para eles, só em relação ao desempenho deles no ano aí, então tipo assim, é um bônus aí para eles aí, porque eles venceram corridas no longo campeonato regular, né? Aí começa 16 carros, certo? Aí ocorre agora Chicago, New Hampshire e Dover. Chega em Dover, corta-se 4 carros. Vamos para a fase com apenas 4, com 8 carros, né? De 16 cai para 8 carros aí. Só deixa eu abrir o guia aqui, que é mais fácil para mim falar para vocês aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Então, um nome aqui, a fase aqui. Entrando na fase do contender, né? Onde ficam 12 carros. Aí vamos percorrer Charlotte, Kansas e Talladega. Talladega é o corte, né? Depois de Talladega aí, mais 4 pilotos ficam para trás aí. Realmente Talladega é de grande valia colocar Talladega para ser o corte, né? Aí mais 4 pilotos ficam para trás. Avançamos para a fase Eliminator, 8 pilotos, né? Que avança aí para a fase Eliminator. Aí corre-se em Marshall, Texas e Phoenix, né? Depois 4 pilotos aí são cortados e avançamos aí para Roma, sei lá, na última corrida do ano, onde que é todo mundo de igual para igual aí, e quem realmente terminar na frente, né? Terminou na frente, realmente é o vencedor. Aí como funciona? Essas fases aí, né? A fase do Challenger, o Contender, o Eliminator e o Championship, né? O seguinte, venceu a corrida, entre eles aí, venceu a corrida, já está classificado automaticamente para a próxima fase. Por exemplo, você venceu em Chicago, o vencedor de Chicago, vamos colocar, o Diologano venceu Chicago, ele já está na fase Contender. Ele pode bater, quebrar, se matar nas duas corridas e reviver para correr em Charlotte, que aí ele corre em Charlotte, ele já está classificado, né? Pode acontecer de nenhum piloto vencer mais corridas, ser piloto fora que tá nos contenders aí, né? Fora deles vencer. Mas aí avança-se todo mundo, né? Lembrando que quatro pilotos ficam para trás. Depois da próxima fase e não tem ponto bônus de vitória, certo, pessoal? Então, tipo, venceu aqui na próxima fase contender, não tem ponto bônus de vitória. Então vai ficar todo mundo igual. Venceu ou não, o único mérito de você vencer ou não é que você já se garante para a próxima fase. Chegou na fase contender, sei lá, o Kurt Busch venceu. Venceu, aí no Kansas e Talladega ele morreu, fim, né? Aí vai o Kurt Busch zumbi, modo zumbi. Para Charlotte, ele tá, como ele tá classificado, vem o Kyle Busch, o Kurt Busch, modo zumbi, para correr, né, lá em Nashville, porque ele já tá classificado. Então isso aí vai sendo até chegar em Homestead, né? Quem vencer na fase Eliminator, que é o mais interessante, né, pensando no campeonato, quem vence na fase Eliminator já tá classificado automaticamente para Homestead para lutar pelo título. Então, esses na fase Eliminator, entre os oito aí, Nashville, Texas e Phoenix, venceu, o cara já tem o direito já de participar em Homestead para lutar pelo título. Esse é o formato do ano passado, Elião. Não teve mudança nenhuma, agradou muito o público ano passado. Há se controvérsias, há quem goste, há quem não goste, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí, que depois vamos até falar sobre isso daí. Mas, Elião, você tem algum comentário para dizer, para nos falar aí sobre como funciona o Chase? Alguma colocação aí? Então, Leonardo, o grande ponto que eu tenho é saber se o pessoal já aprendeu a jogar esse jogo, né? Porque ano passado a gente viu peixes grandes, né? Jimmy Johnson ficando fora da fase final. Ele não chegou a passar nem para a segunda fase, né, Léo? Tendo problemas, acho que em Chicago, por exemplo, Kansas, eu não lembro direito. O ponto para mim é que chegou no, na final do ano passado alguns pilotos que não tinham demonstrado força para ser campeão, né? Como o próprio Ryan Newman, como o próprio Denny Hamlin, que também foi sobrevivendo, né? Foi sendo bastante consistente e chegou na fase final, né? E caras como Keselowski, como o próprio Jeff Gordon, né? Que estavam muito fortes durante essa fase, acabaram até o próprio Kyle Busch, que acabou sendo eliminado em Talladega, né? Ele era líder, né? Do campeonato, né? E acabou sofrendo um big one. A grande interrogação para mim é essa, né? E com esse novo panorama, onde a gente tem a Joe Gibbs Racing e a Penske como os times dominantes, é saber como que o Jack Nauert vai trabalhar com o Jimmy Johnson nesse sistema, né? É a grande dúvida que eu tenho, né, Léo? Diz uma entrevista ano passado, assim que o Jimmy Johnson foi eliminado, né? O Chad Knaus foi muito prático, né, na resposta que ele deu para o repórter. Foi assim: estamos aprendendo, ano que vem estaremos preparados para esse novo formato. Uma resposta muito simples do Knaus, né? Lembrando que o Chad Knaus aí realmente é o mago, e só aproveitando para falar já deles aí, né? Já foi assinada a extensão. Ontem foi assinada a extensão. Hoje, terça-feira, gravamos o podcast na terça-feira. Na segunda-feira, ontem, já foi assinada a extensão de contrato aí. Então, o carro 48 continua tudo normal aí. Knaus, Johnson e blé, blé, blé, blé. Continua todo mundo junto misturado aí, né? Claro que não tem por que mexer no time, não tem por que mexer no piloto, porque tá tudo dando certo aí. O cara já é 6 vezes campeão. Vai ser até, para mim, vira até um contrato vitalício daí pro resto da vida. Isso aí nunca mais vai ser desfeito. Eu tenho muita vontade de ver o Jimmy Johnson em outra equipe, em outro carro, né, para ver se ele realmente é tudo isso. Mas isso aí é outra história também. Então, Elião, o ano passado vemos muito aí, né? O Kyle Busch mesmo, ele que sofreu, ele que, vamos dizer assim, ele que tava lá, ele era líder, tinha tudo para passar, acabando passando, porque sofreu um acidente em Talladega, ficou para fora, ficou de fora e perdeu a chance aí, naquela mania de Talladega querer ficar andar no fim do pelotão aí, mas ele acabou sendo coletado num Big One. E foi fim de corrida para o Kyle Busch aí no final do ano lá, né? Então, assim, vários fatores então em jogo aí, né, Leão? Realmente, até que ponto é bom ser conservador, até que ponto tem que ser agressivo? É aquilo que eu falei. O cara tem que garantir a vitória, desde já garante a vitória, ele já se garante já para uma próxima fase aí, e o resto que vier é lucro aí, realmente o resto que vier é lucro. Eu acho que o Will Newman foi a maior prova disso, o Denny Hamlin também, né? Que às vezes a regularidade é melhor do que ser o cara que mais venceu corrida aí na fase final do Chase aí. É, Leão? Então, Leonardo, esse é o ponto, né? Eu até acredito que o sangue frio vai valer muito nessa fase, né? Porque naquela prova do Texas, né? Não era a prova final da fase, né? Mas ali se decidiu muita coisa, né? O próprio Jeff Gordon com o Keselowski, né? Naquele momento, o Jeff Gordon, às vezes, se ele fosse um pouco mais conservador, ele iria para Phoenix praticamente com a vaga, né? Só que naquele momento o Keselowski também ele estava mal nos pontos, né? Se o Keselowski vencendo ali já seria menos uma vaga, né? Três provas, três vencedores diferentes, aí só sobraria uma vaga. Enfim, a gente viu esse novo regulamento mexendo muito com o psicológico dos pilotos, né? E a grande questão é saber como que eles vão reagir no segundo ano, né? Como você falou do Jack Knaus, né? A gente também lembra do Paul Wolff, né? O Keselowski que mesmo de certa maneira logando sendo mais efetivo durante essa temporada inteira, né? Mas ele e o Wolff têm um grande jogo de eles têm uma grande parceria ali, são fatores a ser levado em conta, né? O próprio Kyle Busch, se a gente olhar os números dele desde quando ele voltou, né? Agora eu fechei a minha aba aqui, mas está aqui aberta de Sonoma até aqui ele só não terminou bem em Daytona, que ele terminou em 17º, Daytona, né, naquela confusão toda, em pouco, no que foi 21º, onde ele ia ganhar a corrida, só que ficou sem combustível, e em Michigan, que ele foi em 11º, em 11 corridas, assim, se ele mantesse essa regularidade aí, ele certamente é um dos favoritos ao título, né, sem falar do próprio Matt Kenseth, né, várias questões aí, né, Léo? Com certeza, não tem muita coisa, muito muito que falar aí. Outro ponto também, né, Leão? Vem assim, depois que a NASCAR lá, Kentucky, se não me engano foi Kentucky, que ela trouxe aquele pacote novo lá, né? Aí realmente a NASCAR conseguiu embaralhar um pouco as coisas aí, conseguiu mudar um pouco, né? Parece que a Dewey Gibbs renasceu esse novo pacote aí que vem sendo proposto aí vem sendo proposto pela NASCAR aí, e estamos vendo aí muito, né, a Joe Gibbs batalhando com a Penske aí, né, e a Stuart Haas um pouco próximo, lembrando que quando fala Stuart Haas é apenas Kevin Harvick e às vezes o Kurt Busch, nem sempre o Kurt Busch vem demonstrando o mesmo desempenho aí, né, às vezes o Kurt Busch. Mas o Kevin Harvick, sim, o Kevin Harvick até bateu um recorde esse ano, né, Leão? De um recorde aí muito interessante aí, que foi um dos pilotos aí, ele se juntou com o Richard Petty, que foi o piloto que mais conseguiu sequências de segundos lugares aí, de top não sei o que aí, né? É um número muito interessante aí, dessas chegadas aí. E esse ano também o Kevin Harvick aí extrapolou aí de vários e vários e vários segundos lugares aí, né? Realmente, quando ele não venceu, ele tá em segundo. Outro piloto também que precisamos ficar de olho aí, que é o Kevin Harvick aí, né? Um piloto muito técnico, e o cara sabe realmente atacar na hora certa, sabe se conservar para o momento certo aí, né, Leon? Realmente, eu quero ver o Kevin Harvick nesse Chase aí desse ano aí, se ele vai ser mais ou menos como foi o ano passado aí, Vamos aguardar para ver, hein, Neilão? Então, Leonardo, o Harvick, acho que me senti um pouco, né? Qual foi a última vitória dele mesmo, Léo? O Harvick venceu, eu não lembro de cabeça não. Faz tempo também, né? Não, não faz muito tempo não, Leão. Esse tempo eu Foi no falo começo do ano. começo do ano, né? É. Então, mas o equipamento Hendrick, né? Que ele usa, né? Acho que a última vitória da própria Hendrick foi em Daytona, né? Com o Daniel, né? Até brinquei no Twitter alguns dias, né? Que ficar de você viver na época que a Hendrick não vence há 2 meses é como você tá em fevereiro, né? Março, né? Antes de Daytona, né? É muito raro, né? Muito difícil isso acontecer. E eu acho que ele e o Roger Childress vão tentar ser bastante consistente, né? Acho que a consistência é a chave para esses que não têm equipamento vencedor, né, Léo? Eu tô olhando aqui a última vitória do Harvick, que Foi em foi em Phoenix. Phoenix. Ele venceu em Vegas e Phoenix, né? É. Daí a Essa última corrida de vitória. Phoenix aí, Leão, foi uma corrida bem peculiar, essa corrida de Phoenix aí, né? Ele, além Ele dele é fazer dono a... da pista. ele foi o mais rápido no final practice. Ele fez a pole, largou da pole, venceu a corrida de forma dominante, né? Tipo assim, o cara tinha o melhor carro, a corrida seria aí, e o final de semana era dele. Esse final de semana aí foi o final de semana dele aí. É, ele manda nessa pista em Harvick, anda super bem. Essa aí foi a última vitória do Kevin Harvick. Foi apenas a quarta etapa do campeonato, né, o Kevin Harvick, mas de lá para cá também o Kevin Harvick desenvolveu aí, ó, vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos lugares, Elião. É um número impressionante aí do Kevin Harvick aí, né, depois de Phoenix para cá foram 8 segundos lugares aí. Isso mostra claramente que o Kevin Harvick, talvez ele não está vencendo, né, mas ele está ali preparado aí para abocanhar ali a vitória, o título, né, já que o título agora realmente o que vale é a regularidade aí, né, não mais aquele ataque feroz aí que se tinha antigamente aí, Você né. acha que tem muito piloto enrolando lá? Ou É, então, enrolando? Elião, até um assunto interessante aqui, Elião, que eu já queria tratar com você aqui, né? Eu vou pegar aqui o campeonato antigo, né? Como estaria o campeonato se tivesse, não existisse o Chase, né? Como acabou a corrida agora e no a corrida agora em Richmond, acabou a corrida em Michigan, mas não tem Chase. Vamos fazer de conta que é assim, né? O Kevin Harvick seria o líder, continuaria com a liderança do campeonato de forma absolutamente absurda, com 978 pontos. O Joe Logano vinha 30 pontos, já 30 pontos, hein, Elião? Atrás do Kevin Harvick. O Dale Earnhardt Jr. era o terceiro, seria o terceiro colocado do campeonato, com 84 pontos atrás do Kevin Harvick. O Brad Keselowski viria 105 pontos atrás em quarto colocado. O Jimmy Johnson 126, o Kenseth 154, o Truex Jr. 160 pontos atrás do Harvick. O Denny Hamlin 185, o Kurt Busch 199 e o Jamie McMurray viria em décimo colocado com 221 pontos atrás do Kevin Harvick. Realmente seria um campeonato já absurdo, para mim seria um campeonato já praticamente aí dominado, né? A gente ia criar uma tensão ali entre Kevin Harvick e Joe Logano, mas para Dale Jr., para Brad Keselowski, para Jimmy Johnson, seria em um campeonato assim que não daria mais para ser alcançado aí, né? Tanto é que agora a diferença de pontos é muito menor. É, eu vejo aqui, Elião, essa diferença de pontos aqui seria até muito próximo como era o antigo tipo de pontuação, né? Com aquela pontuação antiga lá, que era 185 pontos a vitórias, 175 segundos, né? E vinha caindo de 5 em 5 pontos, depois de 3 em 3, ficava aquele tanto de ponto absurdo, aquela diferença absurda, né? Essa diferença aqui até é muito parecida com aquilo lá. Você olhando o campeonato antigo e vendo o Chase agora, né? Vendo o Chase e como tá o Chase hoje, você realmente se questiona até que ponto se cozinhar o galo aí. Por exemplo, o Jimmy Johnson tem 4 vitórias, mas depois dessas 4 vitórias aí, o cara, mesmo com 4 vitórias, o cara vem 126 pontos atrás do líder do campeonato. Como tirar 126 pontos do líder do campeonato? É até muito simples. 126 dividido por 45, tá basicamente aí três corridas na frente, né? Seriam três corridas de desvantagem aí do Jimmy Johnson. Mais ou menos assim, o Kevin Harvick teria já correu um Richmond, mas o Jimmy Johnson estaria correndo lá em Michigan, né? São três corridas de diferença aí. Realmente é um número absurdo aí. Isso fica claro, Leão. Esse dado para mim fica mais do que claro que o pessoal realmente, quem já venceu, cozinha o galo mesmo. O cara fica ali, não tem muito. Ele não vai com muito comprometimento, com muita fé, com muita vontade aí para a corrida aí, né? É claro que ele quer vencer, mas se fica naquele, o cara tem aquele sentimento assim, pô. Não venci, mas eu já tenho uma vitória, tô no chase, beleza. O cara tem isso daí na cabeça lá, realmente isso aí passa aí na cabeça deles aí. E a gente que com certeza tá aí, não tem como falar que tá poupando equipamento, porque não tem por que uma equipe desse tamanho, uma equipe com o poder que ela tem, falar que tá poupando equipamento. Mas eu tenho certeza que os caras tá cozinhando o galo aí, tá fazendo uma de bobo aí. Já vimos várias edições do Chase aí, o ano passado. Antes do Chase, o Jimmy Johnson tava uma laxa, uma draga, falaram o que vai acontecer com o Jimmy Johnson. Será que o Jimmy Johnson vai vingar, não vai vingar, né? Só batendo problema, batendo, terminando top 25, top 30, né? Depois do Chase aí mudou um pouco a história aí. Um desses anos que começou a fazer isso, e foi até campeão, que foi o último título dele, né? Então, realmente, esse campeonato, modelo antigo aqui, continuando, seguindo aqui, realmente fica claro e evidente que os caras cozinham, galera. Essa é a minha opinião. Outro ponto aqui também, né, que eu quero chamar a atenção, né, são esses cortes aí, né? Todo mundo que está correndo aí para três corridas aí, né, e até chegar a hora do corte. Vimos ano passado aí corridas muito tensas quando chega o corte, né? Que é Dover, Talladega e Phoenix. Continua mesmo, não mudou as corridas, continuam as mesmas aí, né? Então vamos ver aí corridas muito tensas aí nessas corridas de corte aí. Então eu queria saber de você, Leão, se você já tem aí mais ou menos aí um palpite aí dos 16 que estão classificados aí, né? Que desses aí, você já vê alguém aí ficando para trás aí após Dover. Então, Léo, olhando aqui a primeiro momento, eu acho que o Paul Manor é um piloto que finalmente foi ao Chase, né? O Jay McMurray também deve ficar pelo caminho, né? Tirando esses dois aí, que o resto dos pilotos tem experiência suficiente e se algum desses cair, deve ser por problemas mecânicos, né? Ou acidentes, né? O próprio Martin Truex, eu acho que um piloto, por mais que ele tenha ido bem durante a temporada regular, ele meio que corre risco, né? Enfim, é mais ou menos, eu não seria isso, né? E algum figurão aí que acaba se dando mal, né, nas primeiras provas, né? Mas nessa primeira fase, normalmente cai fora quem tem azar, né? Porque tem acidentes, né? Leonardo? Olhão, um outro assunto que também você havia tocado sobre as montadoras, né? A Chevrolet não vence a corrida desde Daytona do final de semana de 4 de julho, né? A última vitória foi do Dan Junior lá, que ele venceu essa corrida lá em 4 de julho, né? Depois daquela vitória lá, depois, né, já se passaram aí 3, 6, 7, 9 corridas e até agora nenhuma vitória aí da Chevrolet, né? E o que me espanta um pouco mais aí é que nenhuma. A Chevrolet em momento algum aí se apareceu, se pôs a cara aí para vencer aí, né? O interessante realmente, o destaque, né, é o Kyle Busch. O Kyle Busch aí que voltou três corridas seguidas aí, quase venceu em Pocono. O Kyle Busch em Pocono só não venceu porque ele quis alcançar o Joe Logano, né? Ele até depois falou: se eu soubesse que o Joe Logano ia acabar o combustível dele duas voltas para o fim, eu teria conservado e teria vencido a corrida. Realmente lá em Pocono, o Kyle Busch marcou toca, né? Marcou bobeira aí o Kyle Busch, Se ele tivesse vencido aquela corrida em Pocono também, ele entraria para um hall aí que impressionante, aonde só o Richard Petty e o Bob Allison, se não me falha a memória, soma 4 vitórias seguidas. Isso é um número que ninguém tem aí. Só tem os reis aí, né? Um rei, que é o Richard Petty aí. Ele é, que é o único que consegue essa proeza aí, 4 vitórias seguidas aí. Então, o Kyle Busch naquele momento ali, nesse momento aí, assim que ele voltou da sua pequena férias forçada, vamos dizer assim, né? Então, o Kyle Busch conseguiu vencer 3 vitórias aí, talvez de modo convincente, Elião, para mostrar que realmente ele está aí, né? Que ele está preparado para lutar pelo título. É, talvez esse tempinho que ele ficou fora da pista aí serviu para ele colocar bastante cabeça no lugar, para ele realmente saber e conseguir executar tudo que ele tem que executar, mas no momento certo. Não vemos mais aquele Kyle Busch porra louco igual a gente às vezes assistia aí, né? Então, eu queria saber de você, Leon, olhando aí, a Chevrolet que não vence desde julho, né? É, só a Toyota venceu, né? Praticamente só a Gibbs venceu, né? O Joe Logano venceu em Green e Bristol. O Joe Logano também é o único forte que venceu. O Brad Keselowski aí continua amargando um tempinho sem vitória aí. Keselowski não vence desde Fontana, né? Depois daquela vitória do Kevin Harvick, que não vence desde de Phoenix, né? Depois o Keselowski venceu desde Fontana aí, a quinta corrida do ano aí. Já se vão aí para 11, foi, já foi, não, já se foi, não, já foi aí 21 corridas sem vencer o Keselowski aí, né? Então, o Joe Logano aí, 2 vitórias nas últimas corridas aí. Final de ano aí só Toyota, né? E como já falamos aí, né? O Kyle Edwards venceu em Darlington e agora o Kenseth venceu em Richmond, se preparando para o Chase aí. É, eu queria saber de você, né? O que você espera da Chevrolet pro Chase, né? Até que ponto a Chevrolet vai conseguir ir pro Chase aí? Como eles estarão preparados aí, né? Lembrando que os representantes de Chevrolet estão aí, né? O Jimmy Johnson, o Casey Kane ficou fora. O Casey Kane é um carro que não estará no Chase, né? Ficou fora aí, infelizmente ou felizmente, tá fora aí do Chase aí o nosso amigo Casey Kane. Elião, o que você tem a falar sobre as montadoras para o Chase? Então, Léo, como a gente está citando aqui, né, Joe Gibbs Racing, até o Fred Warner, né, deu uma melhorada, né, ele não começou bem o ano, essa melhora da Toyota, a MWR também melhorou o seu desempenho, né, pelo menos no carro 15 ele conseguiu entrar por pontos, né, eu espero vitórias da Toyota nas primeiras semanas, né, a Penske ali atrás. E eu vejo a Hendrick em primeiro momento em algumas provas pontuais, como em Dover, né, onde tradicionalmente o nosso amigo Jimmy Johnson é dominante, né? E fora isso, né, com esse novo pacote aí, a não ser que na garagem da Hendrick estejam preparando alguma coisa, né, deve ficar nisso aí, pelo menos nas próximas 3 semanas, né? Porque com o passar do tempo, né, você vai pegando a receita e alguma reviravolta pode acontecer, mas por enquanto é a grande perspectiva de vitórias para Joe Gibbs Racing e a Penske logo atrás, né? É, Leão, um outro assunto aqui também interessante aqui, né? Você sabe que temos uma cabeça que será cortada no final do ano aí, que é a cabeça do Clint Bauer, né? Clint Bauer que perde o Toyota 15 dele aí, né? O ano que vem não volta nesse carro. Então, se classificou pro Chase o Clint Bauer, então ele tem essa missão aí, o Clint Bauer, de mostrar um bom resultado para garantir um bom carro para 2016. Como você vê, Leon? Como você analisa tudo isso aí? Como você acha que o Clint Bauer pode dar a volta por cima? Até porque potencial ele tem, né? Ele tem uma vitória em New Hampshire, lá longe mesmo, 2007, se não me falha a memória, 2008, né? Tem uma vitória aí em New Hampshire. E New Hampshire é uma pista que já tá logo aí, depois de Chicago já é New Hampshire. Quem sabe ele vence e vai se garantindo aí para a próxima fase aí. Como você vê, Leão? Eu não tenho aqui de cara os números dele, mas eu sei que melhorou bem no segundo semestre, no segundo semestre principalmente, né, Léo? Mas assim, tá virando um pouco de tradição também, né, na NASCAR, o piloto chegar desempregado, sem um emprego garantido, ou algum chefe de mecânicos ficar sem o futuro garantido e ele começar a ter bons resultados, né? A coisa está começando a ficar até tradicional na NASCAR. Assim, Léo, eu vejo ele como pode virar, tipo, digamos que um franco atirador, né? Nesse estilo Ryan Newman. E até com essa melhora da Toyota, e o importante também, né? É que, tô aqui olhando os números dele aqui, ele melhorou muito no, na segunda parte final aqui, Léo. Melhorou Olha, mesmo. Mas, enfim. Melhorou mesmo, melhorou. Mas, enfim, continuando, eu não sei como tá a situação. Logo quando surgiu aquele boato, foi até um dos últimos programas que eu participei, nós conversávamos aqui, eu até achava que já tinha alguma coisa engatilhada com a Ganassi, né? Até eu achava que a Aaron estava indo para algum lugar, tipo, Stewart Haas com a Danica Patrick, né? E não deu nada disso, né? Não se falou mais nada, né? Da onde esses dois patrocinadores, fortes patrocinadores vão. Eu acho que ele deve ter lugar no ano que vem, né? Só não está anunciado, deve estar se negociando, né, Léo? Mas é um cara que, de certa maneira, não tem nada a perder, né? É um piloto, digamos, do grupo de elite da categoria, né? Ninguém é vice-campeão da série à toa, né, Léo? Lembrando que ele foi vice-campeão, né, pela MWR, né, 2012, né? E veremos, né, o que ele pode aprontar, né? Lembrando que ele é muito bom em Super Speedway, né? Em Talladega. E pode correr por fora e ter um bom resultado no final do Chase. ô Elião, ele foi vice em 2000, ele foi vice em 2012 e Isso foi mesmo. terceiro colocado em 2007, foi aquele ano lá que ele tirou a Lembrando uma, primeira corrida Léo, do Chase. lembrando uma coisa. É uma coisa que ninguém lembra, mas naquela prova de Richmond, onde teve toda aquela confusão, em parte da prova, o Primbor estava brigando, em tese, estava brigando ali para terminar em primeiro lugar na temporada regular, nos pontos corridos, né? Em Atlanta, eu lembro que ele era líder do campeonato, né? Só que ele teve um problema no motor, eu acho que ele caiu para segundo ou terceiro. Mas naquela prova, durante parte do dia, ele chegou até a liderar aquela corrida lá. Ele teve um problema, ele caiu para trás. E aí teve toda aquela confusão. Só lembrando que da onde que a MWR caiu, né? Tinha um piloto que era líder do campeonato dos pontos, né? Para sua extinção, né? Em 2 anos, né? Ah, verdade, Léo. Ah, o ano passado, ele foi o terceiro colocado na corrida em Richmond, tá? Ele não liderou nenhuma volta, mas ele foi o terceiro colocado. Tava muito bem ali o nosso amigo Clint Barr o ano passado nessa corrida aí. Infelizmente, toda aquela história lá de 2013 lá, ele realmente crucificou a carreira dele aí, né? Mas fazer o quê? Ele aceitou tudo aquilo, né? Então faz parte, né, Leão? Não, ele liderou voto assim, liderou 72 votos. Falei besteira, viu, Leão? E ele chegou, em 2013, ele não chegou a liderar o campeonato, mas ele vinha lutando ali pela segunda posição no campeonato ali, né? Poderia até, talvez, e pro Chase, se tivesse algumas vitórias aí, poderia ter ido pro Chase aí com vitória, mas não foi. Para falar um pouco do Clint Bauer desse ano, né, o desempenho do Clint Bauer desse ano aí, o Clint Bauer tá razoavelmente bem, né, depois agora no meio do ano aí que ele conseguiu engatar boas corridas aí, né, vamos dizer assim, melhorou depois de Dover, depois da Coca-Cola 600 lá que ele começou a melhorar um pouco mais. Né? Aí começou a entrar no top team aí. Sonoma, ele foi terceiro, fez uma boa corrida em Sonoma, né? Eu lembro dessa corrida em Sonoma aí. E em Indianapolis foi muito bem também. O Green também, ele foi muito bem, apareceu muito bem no final da corrida, né? Em Michigan ele teve problema de motor. Se não me engano, de motor não, ele bateu logo no comecinho da corrida em ritmo. Aí ele acabou tendo um problema e ficou para trás. Aí foi o 41º colocado. Em Bristol também ele andou super bem. E nesse final de semana em Richmond aí ele fechou o top 10 aí, né? Muito bem aí. Os números dele não são, assim, interessantes, né? Apenas dois top 5 e 11 top 10 aí. Mas quem sabe o Clint Boyer consiga dar a volta por cima aí. Por que não vencer a corrida? Por que não terminar bem aí, se garantindo para as próximas fases aí? Porque desempenho e talento o Clint Boyer tem, ele consegue realmente no braço aí tirar essa desvantagem dele aí, né? Que é correr com um carro que não está garantido para o próximo ano. Elião, outro piloto que eu quero chamar, destaque, dar atenção aqui para ele também, é o Matt Truex Jr. aí, que é o segundo piloto a levar um carro single car para o Chase, né? O Kurt Busch, que havia levado esse carro 78 para o Chase aí, muito se duvidava, se O falava que o Mendinho Matt... também, né, Léo? É, o Mendick também. Muito se duvidava aí e se falava que talvez o Matt Truex Jr. não conseguiria levar esse carro aí para o Chase, né? Mas aí tá aí a resposta do Matt Truex Jr. aí. Com uma vitória, ele leva o carro 78 para o Chase. O que você espera aí do Matt Truex Jr., meu amigo Hélio Lima? Ele pode fazer um bonito, mas vai fazer muita gente lamentar a eliminação dele logo nas primeiras semanas. Tá aí, meu amigo Hélio Lima. Falando nisso, Léo, não se falou mais nada do tal acerto da Puntieri com a Toyota, né? Para mim já era para ter anunciado isso aí, né? Verdade, Leão. Até porque tem a história aí de um tal suposto segundo carro que a Furniture Row aí queria não, quer trazer, fala que tem patrocínio já para trazer esse carro aí, né? Então tem essa conversa aí que realmente se espera que um dos pilotos poderia ser o Clint Bauer, ou poderia se já levantaram-se tantos pilotos aí que poderia assumir esse segundo carro da Furniture Row aí, que eu não sei nem se vai Leonardo, sair, mas realmente vai lembrando, sair. como eu falei agora há pouco, tem a Fire Energy e a Aeros. A Aeros estava até achando que eles iriam sair do esporte por conta própria, mas as notas aí lamentando o lance com a MWR lá me fazem crer que são duas forças financeiras bastante importantes, né? Ainda mais com um time com uma cultura que eu acho que não tem uma cota tão alta assim, né, para você bancar um carro na temporada completa. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. E o ponto para mim é que o ponto alto da equipe passou, né? E eu não sei se a Toyota está esperando eles abaixarem um pouco o preço. Sinceramente, eu não sei o que eles estão planejando, porque já era para a gente ter novidades, né? Porque como você sempre diz, em Bristol que se define as coisas, né? E não se falou nada, né? Se bem que existem equipes como a própria Roush, a RCR, alguns outros times aí que têm estrutura para ter uma outra operação, né? Que é só você chegar com o dinheiro, né? E fazer um corre-corre aqui e ali que dá para colocar, né? No campo, né? O carro, né? Na pista, o carro, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eles estão. Tá demorando muito para a gente ter essa novidade lá. Eu, se eu fosse a Furniture Row, eu continuaria com o Matt Truex Jr. sozinho, né? É muito mais fácil você cuidar de um filho do que cuidar de dois. E já que o trabalho está começando a querer dar certo, está começando a ficar engatilhado, então não tem porquê, não vejo porquê ela querer colocar outro carro aí e começar as coisas não dar muito certo. Se eu fosse a O Furniture problema é a Row, questão da estrutura, né, Léo? Porque às então. vezes a gente sabe como funcionam as coisas, né? É que nem eu vi um time maior, porque às vezes quem tava fazendo diferença aqui era o engenheiro novo que tava lá, ou era o teu chip, ou era essas pessoas que ficam por trás ali. Aí já vem um time maior, já leva o cara embora e aí acaba desmontando a estrutura, né? Eu não sei o que que eles vão fazer. Lembrando agora que com o fim da MWR, né, não só os pilotos, não só os patrocinadores vão ficar livres. Vai ter muito mecânico, muito engenheiro, muita gente ali por trás ali que vai estar livre, né, para acerto, né? Cerca de 280 pessoas vai perder o emprego no final do ano, tá? Envolvendo todas as operações da marca da MWR. Para completar aqui do Matrix Júnior, Leão, eu vejo da seguinte forma. Se eu fosse a equipe, eu se focaria nesse caso 78 aí, né? Para fazer um bom chase, para trazer bons frutos no chase aí. Por que não ser campeão? Tem competência? Pode ser, sim, claro, né? fazer um bom final de ano, igual foi o começo de ano, né? Parece que caiu um pouco o rendimento aí, mas olhando para os números aí do nosso amigo Matt Truex Jr., ele já está a 2 corridas de somar, né, seu melhor ano dele em questão de top team. Em 2012, né, obteve 19 top team, nesse ano já tem 17, e agora top 5 ele já está empatado já, né? Ele teve 2007, 2012, 2013 e esse ano 2015 ele já tem 7 top 5 aí. Então é o ano que realmente ele pode dar um passo a mais aí, ser um ano de melhor ano de desempenho dele aí, né? Ele também já liderou 497 voltas, o ano que ele mais liderou foi em 2007, 581 voltas. Então realmente está num grande ano aí, um grande momento vive o Matt Truex Jr., né? Ele teve um começo do ano muito forte. Agora caiu um pouco o rendimento dele. Talvez, né, a gente pode entrar naquele assunto do tal do cozinhar o galo aí. Realmente ele, por ser uma equipe com apenas um carro, né, realmente agora salvaram um pouco as suas economias aí para injetar no carro que realmente vai terminar o ano aí, né? Então, não sei. Talvez, né, Leão? Vamos supor aí. Mas no trabalho do Matt Truex Jr., eu acredito no trabalho dele, que ele possa fazer um grande trabalho aí, um grande ano aí, o nosso amigo Matt Truex Jr., né? Bom, Leão, você tem mais alguma colocação para falar do Chase aí? Mais algum ponto a ser colocado? Não, meus pontos foram esses. Força da Joe Gibbs Racing, que a gente que pode fazer, que o Chuck Knaus pode inventar para o Jimmy Johnson, se tem alguém escondendo o jogo, e o nosso amigo Green Borg, que você citou. E eu acho que essas são as questões. A gente não teve nenhuma grande novidade nesse case, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Nas próximas semanas, né, Leonardo? Verdade, né? Vamos esperar a primeira etapa aí, né? A gente ter uma definição um pouco melhor aí, né? Tem tudo para ser um bom ano, ser um bom chase, né? Tem tudo para acontecer aí. Vamos esperar o que vai acontecer aí, né? Lembrando que a Toyota realmente tá no momento dela, a Toyota vive um bom momento aí, Leonardo, mas oi. qual o melhor momento da Toyota que ela já teve? 2008, 2013 ou agora? Agora, com certeza é agora. Você acha que a Caiu Joe como Gibbs uma Racing está luva. com um time praticamente perfeito? Tá, vive um bom momento aí. Tem 4 pilotos excelentes, de bom talento aí, né? Vive um excelente momento. Duas vitórias seguidas aí da Toyota, da Joe Gibbs aí, né? Vem com um time redondo aí. Agora vem a força da Entry aí com seu dinheiro, com o seu tudo aí, com os 3 pilotos aí para massacrar, para bater mesmo na Toyota e bater na Ford. Mas vamos esperar, né, Léo? Vamos esperar que vai acontecer aí, né? Vamos esperar realmente que eles vão poder fazer aí para esse Chase que se inicia agora. Bom, Léo, então, para fazer o Chase, pessoal, fizemos uma análise prévia do Chase aí, né? Até tem uma pergunta aqui do. Deixa eu já pegar a pergunta aqui. Temos uma pergunta aqui no Loucos por Nascar, do Gilles Villeneuve. Ele pergunta assim: caso a Toyota vença a Cup, como será a reação do tão fanático público estadunidense, né? Ele escreveu errado aqui. Os caras dos Estados Unidos lá, mais fácil. Os fãs lá da NASCAR. Já que dizem que quando os japoneses entraram na NASCAR, os rednecks queimavam as bandeiras no país e nos Super Speedways. Bom, essa cultura dos redneck aí, eles são totalmente contra até a injeção eletrônica, né, que foi colocada no carro aí. Eles não gostam até hoje do Jeff Gordon, de jeito nenhum, né? Lembrando que o Jeff Gordon é do norte, lá do estado de Nova York, e os redneck é tudo do sul, né? São os caipira aí. Então, pessoal, não tem muito aí essas brigas dos redneck aí, eles são realmente chatos pra caralho mesmo. Só lembrando para vocês aí, né? Eu não sei quando, eu não lembro quando aí, mas é o Toyota Camry, que é o carro da NASCAR aí, né? O carro que É o modelo que a NASCAR usa aí para as corridas aí. Esse Toyota Camry aí, ele realmente foi líder por um certo período nos Estados Unidos de vendas. Então o pessoal já tá acostumado com a Toyota aí, né? Creio que se a Toyota vencer o título aí, a Toyota for campeão com o título aí, não teremos muitos problemas aí, já que a Toyota é uma marca fluente no Brasil, é uma marca no Brasil, nos Estados Unidos, é uma marca presente nos Estados Unidos, né, já há alguns anos aí. Então eu creio que não teremos muito problema não. Vai ter muito fã chiando, isso vai ter mesmo, né? Porque nós sabemos como funciona as coisas lá nos Estados Unidos na questão de defender a opinião, né? Os caras realmente são foda, mas eu creio que não teremos muitos problemas aí, realmente não teremos aí, né, problemas de Toyota venceu, que agora a porrada vai comer, não vejo dessa forma não. Elião. Ah, tirando uma meia dúzia de nego chorando no Twitter lá, acho que não vai ter muito, não vai ter nenhum grande impacto, né? Ninguém vai parar de ver NASCAR por causa que a Toyota venceu. Muito pelo contrário, porque depois da crise, né, de 2008, né, eu acho que a presença da Toyota foi muito importante para a NASCAR, né? Não sei a opinião do Léo olhando agora, depois, 5 anos depois, né? 5, 6 anos já, né, Léo? Se a Verdade. Toyota não tivesse entrado na NASCAR naquele momento, eu acho que a categoria iria sentir muito mais do que sentiu, né, Léo? Não só na Speed Cup, como nas categorias de acesso, na própria Truck Series. Ainda hoje, né, Léo, é a marca que talvez tenha mais carros que ela apoia, né? Tem o quê? Tem a Thor, tem a KBM, tem a Red Horse, né? Três dos times mais. Dois, a Toro e a Red Horse, talvez os dois times mais tradicionais da categoria, a Toyota já apoia há alguns anos, né? Xfinity Series, sempre apoiando muitos times pequenos ali, como a própria TriStar, né? Algumas equipes que são a base da categoria. E na Speed Cup, né, eu acho que nem faz sentido algum, porque eu acho que a Toyota, nesses 10 anos já, né, Léo? Entre 2005 e 2006 na Truck Series, né? A Toyota já fez muito pela NASCAR. Essa é a grande verdade. 11 anos, ele é uma Toyota, entrou 11 em anos. Não 2011, sei se 2004. você concorda comigo nisso aí, porque se a NASCAR sentiu muito aquela crise, se talvez se não tivesse a Toyota, as consequências para a categoria teriam sido piores. Não, com certeza, não é. A Toyota chegou num bom momento na NASCAR. A Toyota também não foi injetada aí, ela foi veio com os seus degraus devagar, subindo aos poucos a cada degrau aí. É, não foi assim, puf, Toyota tá aí, né? Então, realmente, diferente um pouco, por exemplo, igual vive-se falando que a Mercedes quer ir para NASCAR, a Volkswagen quer ir para NASCAR, se já cogitaram já até um tempo atrás aí, eu e o Elião pegou essa Não é uma época aí. aventureira, né, Léo? Não é uma aventureira. Não é uma marca que tá aí A Red Bull da vida, né? para se aventurar aí. Eu, Elião, não sei quem os ouvintes mais velhos aí que estão acompanhando a NASCAR mais velho, mas o Elião pegou ele em 2008, 2009, que era um rumor muito forte do que a Volkswagen entraria na NASCAR com o Jetta, né? Então acabou o assunto sendo abafado e realmente não virou muito, não virou nada não, porque e a NASCAR falou que realmente aí quando depois logo depois a Dodge saiu, né, uns anos depois a Dodge saiu e cogitaram, não, mas e aí, não vai trazer uma quarta montadora, né? E o Pemberton falou que não, que está muito feliz com as três montadoras que tem, são três montadoras que ele confia, que já trabalha há muito tempo, então sem problema, pessoal. Então esquece um pouco essa história aí, mas vai vir Jaguar, vai vir, já falar da Jaguar, vai vir Mercedes, vai vir BMW, vai vir Volkswagen. Vai o Gol, vai estar lá, o Fusca. Então, o Fusca é só no filme do Herbie que corre. Então, pessoal, esquece um pouco essa Leonardo. história aí, porque a história de montador aí não vinga, não vai vingar. E realmente pode vingar aí uma história ou outra aí, mas não sei não. Eu acredito que não, porque os caras ficam tão felizes do jeito que tá. E se a Toyota for campeã, vai ser uma Toyota, como é categoria, é uma marca que já está enraizada já. Né? Já por muito tempo que ela começou, e começou lá de baixo, não foi um aventureiro, igual como muito bem colocou o Elhão ele. Lembrando, né, Léo, que a própria Dodge, ela saiu não por vontade da pessoal dos Estados Unidos, saiu porque a Fiat, né, que é a acionista majoritária dela, né, exigiu, né, que a dona, né, quando comprou a parte da Dodge, né, os europeus resolveram tirar a operação, né, porque se fosse pelos pessoal dos Estados Unidos, a marca teria continuado, né. Pelo que eu leio, talvez quem está mais perto de um dia e talvez entrar na NASCAR, acho que seria a Hyundai, né? Só que eu acho que é uma coisa muito distante ainda. Pelo menos com esse regulamento técnico, acho que antes de 2018 a gente não deve ter nenhuma novidade, né? A não ser que, do jeito que aparecem as notícias, né, a gente acorda, abre a internet e vê essas bombas aí aparecendo, né? Mas para você chegar na NASCAR, precisa de mais tempo, né? Não é como a TTM, com todo o respeito que a BMW chegou no ano e já ganhou de todo mundo. Na NASCAR isso praticamente não é quase que impossível de acontecer, né, Léo? A Toyota, É. em 2008, quando entrou, né, Léo? 2007 que eles entraram, 2008 venceu várias corridas, mas eles já tinham pelo menos 3 anos ali trabalhando, trabalho técnico ali por trás. Na Xfinity e na Truck Series, né, Léo? Verdade, Leão. É, essa história aí de montadoras aí é até interessante aí, realmente bem, bem legal esse assunto aí. Damos para esticar o chiclete bastante tempo aí. É, Leão. Chase tá aí, começou, primeira batalha agora em Chicago, né? Chicagoland aí, a primeira corrida aí. O bicho vai pegar lá. Todo mundo quer já vencer, já para se garantir para a próxima etapa, né? Vamos ser os conservadores aí. Então, realmente vamos esperar para ver o que vai acontecer aí no final de semana em Chicago, né? Aproveitando já para falar de Chicago, já tô com a entrelista aberta aqui, Leão. Já vamos dar nossos palpites aqui da X-Fin Series e da Sprint Cup, mas eu também esqueci da Truck Series. A Truck Series também vai correr. A Truck Series que volta à pista, Depois de né? 2 anos, né? Depois de uns 3 anos fora aí, volta aí. Depois do Canadá, volta a Truck Series também. A Truck Series que ficou 3 semanas, né, Léo? Um tempão. Praticamente 3 semanas aí sem correr aí. Então, quanto carrega aqui, Léo? Só as considerações finais aqui. É, espero que vocês tenham entendido um pouco, tenham gostado aí, tenham ficado por dentro, não tenham ficado dúvidas como funciona o Chase. Demos aqui nossas opiniões, alguns palpites nossos aqui, quem pode, quem vai lutar. É difícil, esse modelo de Chase aí realmente é difícil até prever alguma coisa. A maior brincadeira que a gente pode fazer aqui, eu e Elião, é pegar 16 e apostar em 12 aqui, quem vai se classificar aqui, né? Elião, quem dos 12, dos 16 aí, quem que você tiraria já na primeira rodada aí, que fica de fora? Tira 4 aí, Elião. Ah, o McMurray. Esse aqui é o que eu acho ou o que eu torço para cair fora, Léo? Aí é com você, Elião. Você tem que O que eu torceria analisar para seu cair lado fora? torcedor e o seu lado comentarista. Então, lá do comentarista, 2-2, então. Eu acho que vai sair o Menor e o Jamie McMurray. Não, desculpa, o Menor e o Martin Trucks. E do lado do torcedor, eu acho que os dois carros da Penske. Bom, eu do lado em cima do muro aí, né? Do lado que tem que ser. Eu não posso deixar meu lado torcedor invadir aí. É, eu vejo que vai ser um pouco difícil aí para as coisas pro Jeff Gordon. Jeff Gordon só tá classificado porque ele fez um bom começo de ano aí, umas boas coisas regulares. As coisas vão ficar difíceis pro Jeff Gordon. O Jeff McMurray até que vem andando bem, né? Mas não sei até que ponto o Jim McMurray vai conseguir se manter aí. O Manor e o Bauer, esses quatro aí Principalmente para o mim. equipamento dele, né, Léo? É. O Não, equipamento, né? a Ganassi que não tá com bom equipamento esse ano aí, né? Então para mim, McMurray, Jeff Gordon, Manor e Bauer, esses quatro aí, enquanto que eles encontrarão dificuldades aí e talvez eles não estarão aí na fase dos contenders, onde se classificam 12 aí. Depois para Charlotte. Mas tudo pode acontecer. É, Leão, entrevista aqui aberta da Truck Series. Corrida acontece, se não me falha a memória, na sexta-feira à noite, né? É, eu acho que é na sexta-feira à noite, né? Eu não lembro. Esqueci. Ah, sei lá. Depois eu... Sexta-noite mesmo, sexta-noite, Os sábado à horários vai tarde, estar. sexta-noite, sábado à tarde e domingo à tarde. Os horários vai estar depois lá na Nascom Tracks lá, ou na página do. Ou vai ter os cards lá com todos os horários. Dos practices, dos qualify e do horário da corrida. Então vamos lá, Leão. Até o momento, 34 truques inscritos aí, né? Para Chicago aí. O Kyle Larson vai estar no truque apelão no truque apelão da Haas Automation, no truque 00 do Denhard Jr., né? Até o Larson vai correr no 0-0 e o Júnior não vai correr. Até o Que é Larson vai correr uma, no acho que é o 00. maior. Não, o maior papo furado do ano que eu vi foi aquele papo que o Júnior queria correr na Truck Series. Não queria nada, era só para dar beijo view lá, para o time dele aparecer lá. É a maior cascada do ano da Truck Series para mim, isso aí. Com certeza, né? Com certeza. Bom, o de diferente aqui, quem estará na pista? Vamos lá. Chad Boyd, Peters, Hitch, Ryan. No 26 vai, no 20, perdão, no 29 vai estar o Austin Theroux. Vai estar no truque 29, né? O Matt Tift vai estar no truque 54 com o patrocínio do jogo NASCAR 2015. Tá, Leão? Você vai ver aí que vai ser um truque bem divertido aí. Um esquema de pintura bem legal aí pro Matt Tift. Então, ficar de olho, vamos ficar de olho no truque aí. Que vai estar muito bonito esse truque aí. Eu já vi até a foto dele já. O Tim Hill vai estar no truque 94, claro, para contar pros primão, né? Ô, primão, aí, ó. Corri lá, tá vendo? Então. Esses aí. Bom, diferente não tem nada que não, Leão. Vai, rapidão aí. Quem vence a corrida? 34 trucks, Léo. Um 34. bom número até, porque para essas pistas de uma milha e meio, um ano atrás era 27, 28. É, com certeza, um Ah, bom número. Léo. Ah, Léo, Ryan Blaney vai correndo 29? Não, 29 vai estar o Austin, né? Austin. Austin interior, né? Ah, vou de Matt Crafton. Ele tá dominando as pistas de uma milha e meia, né? Não sei por quê, mas ele tá muito bem nessas pistas. Então, beleza, não. É, minha aposta, eu vou apostar no. Eu não quero apostar no Crafton porque eu já sei que vai dar certo, mas minha aposta é o Eric Jones. Claro, com certeza. Elião, Xfin Series. Temos 42 carros aí já inscritos para o final de semana em Chicagoland aí. Quem que você dá aí como seu palpite aí? O Kenseth vai estar no 20. 33 vai estar o Paul Menard. No 18, Daniel Suárez. Perdão, pessoal. O Kyle Busch no 54. No 22 vai estar o Ryan Blaney. Não será nenhum dos dois, nem o Keselowski, nem o Joe Logano, né? E aí, Leão, quem você acha que vai vencer essa corrida aí? O Caio Bosch. É, uma aposta muito boa, velho. Eu vou postar um pouco diferente. Vou postar no Chris Buescher. Chris Buescher vai vencer essa corrida aí e vai mostrar que ele tá mais vivo do que nunca. Quem vai no 88, Léo? No 88 estará o Casey Kane. Casey Kane. Não vai fazer nada. É um bom piloto para Xfinity Series ano que vem, né? Ó. Com certeza, Leão. Mas vamos lá. É, Sprint Cup. Agora aqui realmente é onde que o negócio acontece. 46 carros inscritos, né? O JJ Ely, Travis Capville e o Tim Hill, eles não estarão aí para correr por pontos, né? Então eles precisam de velocidade para se garantir para a corrida. Leão, 46 carros inscritos aí. Quem você só Só um deixa eu ponto, confirmar Léo. aqui. Ah, o Ryan Esses Blaney vai estar no 21, tá? 62 aí, eu acho que eu vou até puxar aqui daqui a pouquinho, Léo, mas eu acho que ele deve ter tentado se classificar para os 26 eventos e eu acho que ele falhou em uns 20. É impressionante. Olha, Leonardo, eu acho que vai estar o Keselowski. Eu vou postar que a primeira corrida, quem vai vencer vai ser o Joe Logano. Uma Eu coisa vou. aqui, Léo, agora que eu fui me ater, não teve corrida em Chicago esse ano, né? É só uma, né? Não, é só uma. É só. Ano passado tinha duas? É só uma mesmo? Que coisa estranha. É Agora que só eu uma. tô jurando aqui que Chicago não tinha duas provas por ano. Não. Eu tô. Chicago nunca teve duas corridas. Só teve, sempre foi uma. A diferença é que a prova de Chicago passou a ser no Chase, né? E aí eu acho que me deu a impressão que eram duas provas por ano, que eu tava até caçando aqui. Falei, ué, cadê a primeira prova de Chicago? Perfeito, Léo, perfeito. É, o Chicago era quase antes do Chase, né? Isso, aí dá a impressão que são Que duas já provas. foi, né? É, que coisa, não tinha Tipo, me. pouco, né? São duas corridas bem perto do Chase, dá a impressão que pouco é quase no Chase, mas não. Então, Elião, a minha vitória aí, o Keselowski, né? Eu vou postar o Keselowski venceu essa corrida no ano passado, né? Tô postando o mesmo vencedor do ano passado. Só para relembrar aqui, a última vitória da Chevrolet em Chicagoland foi em 2011 com o Tony Stewart. É, então muito tempo aí já se passou aí. Vamos ver aí quem realmente vai ser o vencedor dessa corrida aí. Olhei aqui, Léo, Leonardo, esse carro 62, ele tentou se classificar para todas as provas, né? Não, Desde então a agora sim. Daytona. Eu mandei o link aqui para você. São 26 provas, né? 26 tentativas. Ele se classificou isso classificou apenas em 10 vezes. E dessas 10 vezes, deixa eu ver aqui, é duro que não aparece quantos carros tentaram se classificar, né? Mas eu suspeito que dessas 10 vezes, em umas 4, pelo menos, só 43 apareceram, né? Então, sei lá, mano, de reject, assim, da história da NASCAR, eu acho que esse carro aqui deve estar entre os piores. Que Os coisa. piores dos piores, realmente. É. O Brandon Gogan tinha até assinado o ano inteiro, ele até largou mão. A última largada deles foi no dia. Foi em Pocono, naquele dia do Kyle Busch lá, que isso aí já faz também quase 2 meses, eu acho. É 2 meses. 2 meses. Dia 2 de agosto. Eu imagino o ânimo do pessoal da garagem desse carro. Que isso, Elião? Todo mundo animadão aí. Elião, tem mais alguma colocação a fazer aí ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Vamos ver o que vai acontecer no, na sexta, no sábado e no domingo, né? Com muita atenção no domingo, porque as coisas podem começar a se definir. No Chase. Já nas outras categorias, eu acho que o Busch vai ficar cozinhando o Elliott por mais algumas semanas, mas com essa pontuação da NASCAR, uma semana ruim pode decidir o campeonato de vez, né, para o Chris Buescher, ou pode ter uma reviravolta, né, Léo, a favor do nosso amigo Chase Elliott, né, e na Truck Series, vamos ver se o Eric Jones confirma a tendência dele começar a dominar o campeonato, que todo mundo está esperando desde abril e ainda não aconteceu. Verdade, Leão. Bom, vamos esperar o final de semana aí para saber o que vai acontecer lá em Chicago. Lá as três categorias estarão juntas na pista, né, para abrir o Chase aí. E depois as três estarão juntas em Rosso para fechar o Chase. Então, Só uma dúvida, Léo. Quem vai aproveitar correr? o final de semana. Leonardo, quem vai correr no carro 97 da Valka Racing? E ressuscitou o Dino Kenievski, ressuscitou até como que chama o rapaz lá? O Parker Kligerman, que apareceu em Darlington. Para mim, eu tomei um susto quando eu vi o Kligerman no grid lá, que eu não ia ver a corrida. Eu cheguei na hora e vi ele no ticker, né? Passando lá. Quem que eles vão ressuscitar dessa vez? Já teve o Hannah Long lá? Confere aí. Meu amigo Edu Lima, Mason Mingus está lá no 97. Que é isso, velho? Parece. Que Ô, coisa. vice-campeão da Arca de 2013, Leão. O que Não, foi, mas eu tô falando, Léo, é que, tipo, é muito aleatório os pilotos que aparecem nesse carro aí. velho? Daqui a É. O certo é pouco. colocar um cara para fazer um trabalho aí para, tipo, dar um gás nessa equipe Eu aí. não O tenho certo é certeza, fazer Léo, isso. mas eu vi, parece que eles estão meio que fazendo um concurso na página deles lá para o patrocinador para. Se você escolhe um piloto, eles vão lá e colocam. Se não me engano, é alguma coisa assim. Daqui a pouco aparece, sei lá, o Germán Quiroga aí, até o próprio Miguel Paludo aí, ressuscita, não sei, o Mike Skinner, O tá? sorveteiro, É. né? Vai aparecer. Johnny Benson, quem sabe? Não, Bom. tem um filho do Johnny Benson, acho, também correndo. Mas Tá, então o molequinho dele tá parece. andando aí. Beleza. O Mark Martin. Ah, não. Eu não sei como que o Mark Martin não ressurgiu do nada, mas é bom não ficar falando que ele aparece. É, o Mark Martin é o Cavaleiro das Trevas, só que vencia a corrida de noite. Ô, Elião, então é isso aí, pessoal. É, encerrando então a edição aí, uma edição diferente, né? Edição bem interessante aí para vocês aí, né? E voltamos, claro, na semana que vem para falar das três categorias, né? A Truck, a Action Series e a Sprint Cup, para falar das três, como foi as três categorias e para já também falar um pouco do Chase aí, das primeiras movimentações do Chase aí. Então, pessoal, um forte abraço para vocês, uma boa semana, tá? Como nos comunicar, você já sabe, tem as páginas lá, né? O Big One Brasil, tem a página no Facebook lá, o podcast do Wide, tem um grupo também Loucos pro NASCAR, NASCAR on Tracks. Tem aí vários caminhos para você nos encontrar aí. Twitter também, @Leoguina, @Helio_Lima42, @BigOneBrasil, né? Então eu tenho aí vários caminhos para vocês nos encontrarem aí, para a gente estar tá sempre trocando alguma informação, alguma notícia, alguma ideia interessante aí. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus, uma ótima semana e cuide-se bem.